me fez mudar num segundo. Quando o amor vem assim sem avisar, faz nascer o sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Quero te dar o céu e o mar e tudo que você sonhar, porque te amo demais e só você me faz entender que o amor é tudo, tudo que o seu coração espera da paixão. Vou te dar meu amor nessa canção. Meu irmão Maicon, o goleiro do Luva de Pedreiro, tamo junto, meu irmão. Tá difícil esquecer, tirar você de mim. Nos meus olhos dá pra ver seu adeus doendo assim. Não pensei que este amor me pudesse machucar e uma lágrima de dor hoje cai no meu olhar. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Oh, oh, baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Madrugada, a vida tá parada, só penso em como posso te fazer minha mulher. Teu beijo me enlouquece, não sei o que parece, esse amor é tão profundo que precisa acontecer. Segunda manhã, não consigo dormir e rolo nessa cama. Sente, sente, e é inútil insistir, não sei o que fazer se não estar aqui. Amor, não é amor, é uma ilusão que me traz tanta dor. Amor, não é amor, é obsessão dentro do coração.